Passando 224, decola aos 12, controle 120.8. 1208, obrigado, boa noite pra vocês aí. Boa noite, é um bom voo. Obrigado. Salvador, boa noite. Passageiro 2224, perfil da Momo, cruzando 1300. Passageiro 2224, contato para decolagem, igual 330, sai da Momo. 330, Salvador, por gentileza, poderia coordenar com o Recife para o quanto mais rápido possível voarmos a proa de Juazeiro, por gentileza, para botar o voo no horário? Aguarde. Obrigado. Torres 4, negativo, Juazeiro, mantém a saída. Mantei. Pareto 2224, chame agora o centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. 12685, 2545, obrigado. Hora de 3858, desça para 2000 pés na proa de Itaque, ajuste no 0 no 3. 2000 pés no 0 no 3, proa de Itaque. 3858. Bravo 398, complete aproximação, torre 18, meia, bom pouso. 18, meia, obrigado. Salvador, boa noite, bom 398. Boa noite, 398, é isso? Afirma, boa noite, tá estabilizando a LS. Boa noite, reporte baixado, travado número 1 para pouso, vento 120 graus, 129, ajuste 1013. Gente, batalha. Tripe 5216, agora uma milha, corrigindo, 3 milhas para ingressar na terminal Léo, chame o controle na terminal Aracaju, chame o controle 120, decimal 3, iniciará terminado. 120.3, bom pouso. Valeu, obrigado. 258, autorizado LS. Ajuste 1013, 1013, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento, 1013, o reporte está estabilizado. 398, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, 12 nós. Livre pouso no zero, no 398, baixar a trava. Salvador, boa noite, o chinês é 6310? 6310, Recife, só um minuto, cobre para Puka. Puka. Só solo agora aos 3-0. Chame em direita 121 decimal 9 solo. 219, com 3 aviões. Zero, cópia? Cópia. Recife 350 aprovado, rota Peruí 58, decola no zero, curva esquerda. Subida Puca, Jamo, transição Caju, 5434 transponder, controle opera 120.8. Autorizado nível 350, aprisco 8. Primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5434, 120.8. Fé, portão 7, sigo conduzindo para o posicionar. Semana. Paulo, Salvador, boa noite, ao gol. 1398, 5 anos, 6 anos. Boa noite, 1398, prossiga Alfa Juliette, portão 9. Boa tarde, portão 9, ao gol. 1398. Portão 09. 9. Estacionamento Ocean, 6... 310. Direito, ciente, mantém a posição, o tráfego da Gol vai cruzar a retaguarda, após o mesmo está livre, chame táxi, 310. Ciente, após a passagem do Gol, está livre para o pushback, estacionamento 6310. Tem condições de agilizar um pouco mais o táxi? Então a aeronave da China já está solicitando o puxo no 07. Agilizando com 1-3-9. Gente, grato. Obrigado, Paulo. Salvador está 6662 para Natal. 6662, Salvador, Natal, nível de voo 370 aprovado. Pronto, cópia. Pronto, cópia. 370 Natal aprovado, volta via Pesão Lodeste, decola no 0, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. 5437 transponder, controle opera 120.8. Autorizado Natal, nível 370, peso do Lu 10, decolando no zero, curva esquerda, Pucas e Pá, transponder 5437, controle 120.8, trans 6662. Portão 8, chama condutando para o push, Fernando. Torre Salvador, boa noite, da 3858, passando Simbra Baixada Trama. Boa noite, 3858, pista livre, pouso autorizado, vento 1-10 graus com 10 nós. Livre o pouso, pista 1-0, 3858. Estamos com o 68 a bordo, estamos dentro de 3 horas e 30, alternando Natal. Aprovado, pai principal, India Alpha, ponto de espera 1286, o ajuste 10, 13, bom voo. Ponto de espera, obrigado. Salva agora os 38. Ao livrar a taca direita, me escuta, prossiga via Alfa, já posso dentro da Juliette. A direita na sua escuta, na Alfa da Juliette. 3, 2, 5. Controle Salvador, boa noite, Oceaner 63, 13, informação Bravo. Volão 6, 13, identifique, chegada bom, desça para 4.000 pés, 1.013. Identificou, 1.013, 4.000 pés, 63, 13. 3 approach Duna para o 63, 13. Pode vá pelo. Vá pelo, 63, 13. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 3858. Alfa 63,